Olhando todos os aniversários do antes dia. Do desafio. Fotinho, Wikipédia anotou, não, mentalizou, memorizou. O que faz, não onde nasceu. Memorizou. Aí fomos lá chamar, vamos fazer o game. Vamos lá. Tu olhou? Não olhei. Não olhou, Arthur. Aí tu tenta dito, vamos agora então falar dos de amanhã. Boa. Desmascaramos ele ao vivo. Hoje nós vamos fazer diferente. Hoje nós vamos falar dos aniversariantes de amanhã. Fizemos o game show todo dele aqui. Ele falou, não vi. Arthur Gubert, o estagiário. Foi desmascarado. Mau caralho. Muito bem. Agora sim, são 6 da tarde, tá começando mais uma edição do Pretinho Básico. Ainda bem que eu não contei aquela história. Pra sandálias Boa Onda, a revolução do conforto, o Big é preço baixo todo dia e Damilher, a moda está nas ruas. 1.023.000 pessoas. Olha! Ouvem o Pretinho Básico nesse exato momento. 1.023.000. Olha, a gente tá numa campanha da vez, a gente tinha 1.000.000 até ontem. Cada ouvinte do Pretinho vai convencer um novo ouvinte a se tornar ouvinte do Pretinho. Logo, legal, seremos 2 milhões de ouvintes. Não, vamos conseguir. Se cada um convencer um... Eu convenci um já, o meu vô. Aí, ó. Eu dei um aparelho... Vô Hugo, tá ouvindo Hugo agora. Porque eu dei um aparelho de audição pra ele agora e consegue ouvir. Então, já, de ontem pra cá, cara, já aumentou em 23 o número de ouvintes do Pretinho. Olha, é aí, demais, meu. Isso, né, cara? É? Tudo bem, Everton Cunha? Tudo bem, você está bem aí? Eu estou bem. Tá bom. Cagê tá bem? Aí, tudo certo. Vai chamar o Hugo, né? Agora é nosso ouvinte. Vô Hugo. Max Pianges, tá bem, Max Pianges? Tudo bem. Tu convenceu alguma pessoa, Maurício, a ouvir o Pretinho Básico? Não, é porque eu sou funcionário da empresa, eu não posso fazer não isso. Ah, não, nós não somos funcionários. Eu vou tirar o aparelho do meu vô. É que a gente não conta no 1 milhão de ouvintes. Então o Hugo não tá valendo, cara. Então o 1.022.000. Tô indo aí pegar o teu aparelho aí, vou vender de novo. A estrela móvel é ele. Davi Carradini. Davi Carradini. Davi Carradini. E aí, Davi? Ainda bem que eu não falei, né, mano? Ainda bem, cara. Puxa. O Alcemar tá com a gente também. Eu tô com você também. Então aqui, essa alegria, essa paz, essa harmonia. Nossa, que beleza. Tá parceiro, Alcemar. Tá num clima de carnaval, né? Tá de carnaval. Hoje o carnaval. O que é, Davi? Não, nada. Não ia falar nada. Não, pensei que tu fosse falar alguma coisa. Não ia. Alcemar, qual é a tua escola de samba preferida, Alcemar? A Mangueira, né? Tu gosta de ver a Mangueira entrar? Exatamente. O Alcemar chora quando vê a Mangueira entrar. Que piada. Se emociona, né? Piada nova, né? O Arthur Gubert, estagiário, não vou cumprimentar hoje. O Arthur não merece, estar aqui entre nós. Mau caráter. Mau caráter. Vamos para os destaques do Clique RBS nesse final de tarde, já de terça-feira. O sítio da família Lima vai ficar fechado por tempo indeterminado. Todas as reservas estão sendo canceladas e o dinheiro vai ser devolvido. O cantor Lucas Lima esteve no sítio na manhã dessa terça-feira. Os prejuízos ainda estão sendo calculados. Pelo menos 10 freezers, 70 churrasqueiras e o trailer do restaurante foram levados pela correnteza na enxurrada de domingo. E duas vidas, né, que é o mais importante. É verdade. Uma. Por enquanto. Acharam ainda a menina. Mas tem umas imagens no Clique RBS da força da água. Tem um leitor da Zero registrou o momento, cara, que uma ponte cai, né? A força da água, meu, é impressionante. Vocês não viram a entrevista com um deles, do grupo de amigos que estavam lá, que tá na Zero Hora? Pelo que ele diz ali, foi uma coisa inacreditável. Os caras caíram de uma altura de 30 metros, cara. Isso é um prédio de. Pena que a família Lima não tava lá, né, meu? E um deles. Porque ia poder ajudar, conhece bem o terreno, ia poder dizer, aqui é muito perigoso e tal. Um deles ficou no redemoinho durante uma meia hora, mais ou menos, pelo que descobre. Pelo que ele descreve ali. Isso, o cara foi resgatado à meia-noite. Tem até na Zero Hora de hoje a entrevista com. É muito surreal, né? Porque eles estão caminhando naturalmente. E de repente, de uma hora para outra, surge essa onda d'água. Troço inacreditável. Inacreditável. 65% dos brasileiros estão endividados. Aê! Quem não deve, não tem. O cartão de crédito, Davi, segue como um dos seus principais tipos de dívida. Esse é o meu lema. Do brasileiro. Seguido por carnês e financiamento de carro. São os três principais. Carnezinho é bom, né, cara? Eu acho carnê uma maravilha. Se eu puder pagar mais lá pra frente, melhor. Pelo mesmo preço? Mesmo preço, eu pagar mais. Eu não penso que nem frente. Tu, cara. Eu penso, se eu puder me livrar dessa nova. Ah, eu não, livro, eu não. Eu gosto se assim, eu puder pagar numa vista, cara, ali, eu tô pagando. Cara, fala pra mim, ó, tu só vai começar a pagar em 2013. Eu, cara, posso morrer até 2013. Pra mim tá ótimo. A gente comentava esses dias o aqui. O meu carnê é mais grosso que o João na estrada, se tu Davi te, Coimbra. Se tu tiver sorte, tu morre, né? Tomara. Tem uma coisa que eu não entendo, que é o pré-datado do combustível. O cara compra gasolina hoje pra pagar em 60 dias. É. Ou 30, sei lá o que for. É. Aí o cara gasta essa gasolina que ele comprou pra pagar em 60 dias, não pagou ainda e já precisa encher o tanque de novo. Tá, mas pensa que pode aumentar a gasolina. Não, aí tu ganha dinheiro. Isso era antigamente. Não, e pensa que tu pode ganhar na Mega Sena nesse inteirinho. É. Aí mas eu acho que. Pensa que o Vitor pode marcar três baladas do Pretinho nesse meio tempo. Mas pode também acontecer do cara ir à falência nesse meio tempo e ele ficar devendo aquela gasolina. Ah, pode também. E o cara já gastou a gasolina, não pagou e vai ter que encher o tanque de novo. Não é muito inteligente pré-datar a gasolina. É, cara, eu só pré-dato a gasolina. Meu carro é 1.0. Meu verbo é o pré-datar. Eu tenho a teoria de que carros não precisam de gasolina, que é tudo um engodo do Oriente Médio. Tu já fez o teste? É, nunca ninguém ficou na mão sem gasolina. Já ficou assim. Como assim? Fiante não bota gasolina. Vocês já tentaram ir até o fim do tanque? Já. Nunca. Já. Eu já tive uma pane seca, que é como se chama. Pane seca. O meu ponteiro do combustível tava. Grudou, não saiu. Eu tava estragado e eu não percebi. E aí eu voltando lá da Umbra. Ah, mas quando estraga, aí sim. Quando estraga. O problema é o ponteiro, Maurício. O ponteiro que trava o carro. Aí não é falta de gasolina. Com saquinho, né? É, chamei o guincho. Claro, saquinho na BR. Ou então aqueles coisas de Coca-Cola, né? 2 litros. A pé. Baleia encalhada em laguna foi sacrificada. Grande fera. O animal da espécie cachalote foi submetido a uma eutanásia pra não sofrer. Boa, mata logo. Mata logo a baleia. As baleias pressentiram o terremoto na Nova Zelândia hoje de madrugada. E se mandaram. Né? É. Fugiram. É mesmo. Tu vê. Os elefantes do tsunami lá na Indonésia. Todos os gordos pressentiram eles isso. Eles saíram correndo. Baleias, os animais têm um. Tem, a claro, Preta Gil, ela tem, saiu tem. Também. Ela acordou, né? Na hora do terremoto, ela acordou. Gritou, gente, tô sentindo. Que... Puxão na perna, deu puxão na perna de nós. Pelotas vai multar moradores que desperdiçarem água. Decreto da prefeitura restringe o uso de água potável para lavar veículos, prédios, calçadas, irrigar jardins e encher piscinas e reservatórios. Uma vez eu vi um filme com uma mangueira lá em Pelotas. O desrespeito ao decreto é passivo de advertência, multa de R$276 e corte no fornecimento de água. Não chove o suficiente na região de Pelotas desde novembro do ano passado. E sempre bom lembrar que o prefeito de Porto Alegre, de Pelotas, é o filho do Feta. Como é que os caras vão encher piscina, por exemplo? Se não pode encher com água potável, como é que pode? Sim, não tá, enche. Tu bota na tal, a piscina da tua casa não enche, então. Não. É, deixa vazia. Sim, né, cara? Não tem água pras pessoas não, tomarem. Tá, pois é, mas é que vai encher piscina. Inclusive, tu paga, a prioridade a água que tu, na água vida, água que tu, né? Água que tu consome. Se não chove, cara, tem que economizar. Mas pode continuar usando mangueira desde que não desperdice o líquido. É o chão. Não pode. Tu ia falar, Davi? Não, é que entre os 10 criminosos mais procurados do Rio Grande do Sul, tá hoje na Zero Hora, e tem inclusive um parente do Fetter. É verdade, isso mesmo, me chamou a atenção até. Eu acho que é Vitor Fetter, uma coisa assim. Entre criminosos. Victor Fetter. Deve ser algum Victor primo Fetter. Próximo, bem próximo. Entre criminosos seria mais fácil encontrar um Gubert, né, cara? Mau caráter esse. Aliás, nas fotinhas ali, tem dois deles, parece do Play, né? Parece qualquer personagem do PlayStation ali. Não, a gente olha aquelas fotos ali e eu fico pensando, se encontra esse cara na rua aqui. Pois é, mas é isso. Sai correndo ou... Os 10 mais procurados por quê, cara? Pelos crimes cometidos. Geralmente tem latrocínio no meio aí, que é morte, né? Que é roubo com morte. O Cajé é um dos mais procurados do SPC. É do Serasa, Muito orgulho. Amanhã na Zero Hora, as fotos dos 10 mais procurados. Do Serasa. Isso eu acho uma das grandes falhas. O Potter é por poligamia. Os bancos. Eu acho isso uma grande falha, ficar botando foto de bandido em jornal e tudo, porque isso aí pra eles é como a caras pros famosos. Né? Não, mas é que se as pessoas veem na rua e denunciam, né? Não. Isso tu é manchete. Tu viu o cara? Mas vou botar na Zero Hora, cara, tu pode falar com qualquer bandido, isso é orgulho pra eles. Tu pode falar em qualquer vila. Vamos falar com o Arthur aqui, Arthur. Vocês claro, mau caráter, Arthur. E o sonho de muita criança que cresce no meio da marginália, toda dessas marginais, o sonho é virar manchete assim como esses aí. Será? Sim, senhor. Por isso tinha que acabar essas fotinhos e estampa aí de bandido. Mas é que facilita lugar. A população a identificar as horas. Qualquer jornal de mídia impressa, televisiva, que pode mostrar. A gente nota que tu tá muito tempo nesse trabalho aí. Tu... Tenho garimpado informações. O cara leva a sério. É o primo do Fetter, aí, Arthur. É Victor Fetter, né? É, Victor Fetter, ele responde por crimes de homicídio, roubo de malote de veículo e assalto a banco. É bem light. Vê se tem alguma falsidade em jogos de rádio, vê se tem alguma coisa. O primo Victor, né? Primo Vivino. Ele sempre fala do primo Victor. Primo Victor. Para fechar os destaques do Clique RBS, os bancos já sentem efeitos da greve dos trabalhadores das empresas de transporte de valores em Santa Catarina. 200 carros fortes deixaram de circular no estado. Alguns caixas eletrônicos da Grande Florianópolis já deixaram de oferecer a opção de saque por falta de cédulas. Falta de cédulas? Sim, não repõe. Não. O carro forte não vai lá repor a cédula do banco. Dinheirinho na caixa. É isso aí, de destaques do Clique RBS, era isso, Cajé. Parabéns, então agora vamos para os flatos do dia! Flatos do dia no Pretinho Básico com KG. Mazagalo velho. 9h56, Mirella Santos reforça o bronzeado na praia do PP. Mais? Vai ficar passada, né? Eu tenho um pôster dela na obra lá. Pôster muito bom. Muito bom. 10h57, Naomi Campbell pratica esqui com o namorado na Suíça. Não. Comentário? Não. Dá pra praticar esqui na Suíça, né, Cajé? É grande, né, Alcemar? É grande. Sabe que eu já pratiquei esqui. Já pratiquei esqui, Davi? Onde? Numa daquelas épocas. Esquibunda. Aonde, cara? Esquibunda. Uma vez a Zero Hora me mandou pra Vail, no Colorado. E era no primeiro dia de esqui, eu me sei relativamente bem. Como é que eu faço pra trabalhar na Zero Hora lá? Não é fácil. Tá, mas e aí, quantos tombos? Não, no primeiro dia foi legal, porque são três tipos de pista. A verde, a outra eu acho que é azul, que é um pouco mais forte, e a preta que é quase faixa preta, essa é dura. A verde, que a gente começa ali, ela é quase dura horizontal. E comprida, essa é a mais comprida dura. Não é inclinação, é uma visãozinha mínima. Né? Dura, comprida e pra cima. E aí tá... Aí dá um laçaço. Nesse primeiro dia foi tudo bem, cara. No segundo dia, o americano lá, que era o instrutor, começou a querer ensinar mesmo. Começou a levar sério. Eu caí, eu não consegui me levantar, aquela coisa. O difícil não é cair, o difícil é levantar-se. Boa, tá? Não, porque é grande, que fica aquele troço no peito, não consegue te apoiar pra levantar. E aí o cara ficava falando, eu disse, tu tá me deixando nervoso, cara. Eu não vou conseguir aprender esse troço. No terceiro dia eu fui jogar sinuca. Piaget. No quentinho. Tu não com acha um amigo que o esqui e o roller tem uma certa semelhança? Cara, esqui é o roller dos ricos, né? Pois é, por isso que eu te perguntei, só pra curiosidade, assim. Dos muito ricos, só pra te ter ideia, Piaget. Cruzou por nós uma brasileira que disse assim... Ai, gurizes, o que eu gosto mesmo de fazer aqui na neve, 3 mil metros de altitude, neve total, é o seguinte, eu pego uma champanhe, um cobertor e vou com meu namorado lá pra cima na montanha, nós cravamos a champanhe na neve, estendemos o cobertor e fazemos amor. Mas o cara consegue, porque no frio, né? Não, vai ficar duro. Concentração, né? Congelado. Ele envia. Não faça. Já deu, né? Dá uma congeladinha. Voltaram as aulas, Pianjas. A van tá cheia agora. Grande van, grande fera. 11h24, sozinho, Caetano Veloso caminha pelo Leblon. É homenagem à música do Pelinha, que ele reclamou. Ninguém aguenta o Caetano Veloso, cara. O Rio de Janeiro é um dos lugares que ninguém tá sozinho, tá todo mundo sempre conversando. O único sozinho no Rio é o Caetano Veloso. no calçadão caminhando sozinho, ninguém quer conversar com ele. Os caras vão fugindo dele. Ah. Ele vai caminhando, os caras vão saindo. Ele vai tentando, puxando papo. Isso, os caras vão falando, você não quer conversar comigo. Às vezes no silêncio da noite. Maravilhosa a música do irmão Caetano, maravilhosa. Eu fico imaginando nós dois. Nem tu aguenta ele, né, Betânia? Canta, Betânia. Eu fico ali sonhando acordada. É acordada, né? Juntando o antes, o agora e o depois. Tá bom, chega, isso tá bom. Sabe quem é que cantou uma vez um trecho dessa música numa entrevista que a gente tá fazendo com ele? Celso Rotti, cara. Ah, não. Celso Rotti. Eu digo, ele só cresce no meu contexto. Diz o Celso Rotti assim: eu digo para os atletas, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Cara, eu não consigo imaginar aquela figurinha. Contexto ele disse isso. Imagina. Você acha que o Celso Rotti não tem coração? Os ogros são sensíveis. É, viu? Não, imagina ele falando isso lá pro Kavenag. Pro Guinha Azul. Kavenag, Guinha Azul, vem cá vocês dois. Vem cá vocês dois. Quando la gente cuesta, es claro que la gente cuida. 12h38, mulher filé é vítima de sequestro e agressão no Rio de Janeiro. Ela e uma amiga foram... Tiraram a gordura da mulher filé. Não sabia que tinha mulher filé. Não tem gordura, né, cara? Que tal mulher filé? É boa, Maurício? É boa. Eu conheço, é macia. 13h44, Letícia Birkhauer está grávida do empresário Alexandre. Já pensou o nome do filho? Letícia Birkhauer está grávida do empresário Alexandre Birkhauer. O nome do filho, o nome do filho é José. Aí diz os outros dois nomes: Birkhauer Furmanovic. Zé? Tá grave. Cara, gente rica não se chama Santos. Vamos ter que arrumar um apelido pra criança, né? Chamar só pelo sobrenome. 14h40, Malvino, Salvador e Sofia e Charlotte trocam beijos no Rio. Seu nome de travesti, hein? Sofia e Charlotte. Sofia e Charlotte. Uma gatinha. Maravilhosa. Talvez a grande atriz da nova geração. Outra? Todas são. A geração dela. 15h47, Ricardo Pereira se exercita na praia de Ipanema. Maravilhoso. Portugal. Talvez o grande português da geração de atores atual. 16h39, Angélica e Luciano Huck almoçam em shopping carioca. Olha o horário do almoço. Que horas? 16h39. Eles trabalham muito. Riquíssimo. Gente, riquíssimo. Ela apresenta o vídeo show até que horas? Saiu dali pra almoçar. 17h34, ex-modelo da Playboy vai à praia de salto alto. É aquelas... Piripiri, piripiri, piripiri, piriguete. Aquelas americanas, muito peito e pouca bunda. É complicado. Tá bom. E agora, questão de 11 minutos. 11, Maurício, não mais do então que isso. Então era, deixa eu ver aqui, cara, 18h07. Era 18h07, galera. Olha aí, meu. Notícia chocante. Opa. Chocante, galera. Polícia Federal já busca fotos de Arthur Gilbert pra botar no top 10. Grande fera, grande Arthur. É isso aí, Paulo. Tamo de olho, né, Paulo? Tamo de olho. Tamo de olho, o Cid, né? É o Cid. Não me coloque nessa história. Por favor, eu estou fora. Mas os dois é no domingo, Cid. Ah, é verdade, você tem razão. O Faustão às vezes te chama. Este Faustão, eu não sei muito bem o que ele apresenta. Como assim, não sabe? Aí, Faustão. Eu não entendo muito bem. Ele grita, às vezes. Ele começa depois. Ele não me deixa falar quando eu vou lá. Ele não me deixa falar. Eu não posso. Ele começa a fazer a pergunta assim que eu vou responder, ele já interrompe. É muito chato. No primeiro momento ele interrompe. É não, impossível não dar entrevista pra ele. Nossa, diz aí, Everton Cunha. Olha, o Ronaldo quer encontrar. Opa! Quero te encontrar. Deu. Olá, amigos do Pretinho, me chamo Ronaldo, moro em Florianópolis. No sábado, fui a uma formatura do curso de Ciências Contábeis no Clube Petri, em Biguaçu. Esse frequenta bem, viu? Esse aproveita a vida. Olha o sábado do Ronaldo. É. Ele foi na formatura de ciências contábeis no Clube Petrinho de Iguaçu. Esse aí, que sábado. Que agito, hein, cara? Que fica na Grande Florianópolis. Tá estourando a boca do balão, ó. Lá conheci uma linda menina, loira, 1,60m de altura, olhos claros, dançamos muito. Foi mágico. Porém, não perguntei o seu nome e muito menos o seu telefone. Estou desesperado procurando em sites com fotos do evento, entre os formandos nas suas relações de amigos do Orkut, enfim, porém é uma tarefa muito difícil. É difícil. Então venho encarecidamente pedir ajuda aos amigos do Pretinho. Sua audiência na Grande Florianópolis é muito grande. Logo acredito ter sucesso com vossa ajuda. Então lá vai. Ela estava de saia preta com uma blusa branca e sapato de salto branco. Loira, linda. Eu estava de calça preta e camisa rosa. Ai, ai, ai. Não é Eduardo o nome dele? Não, ele não veio Ronaldo. Não. Ah, Ronaldo. Ronaldo. Devo mudar a forma de ler ou não? Não. Não. Não. Acho que não. Dançamos muito até o final da festa, depois a perdi na multidão. Você, loira, que dançou muito comigo, entre em contato, por gentileza. Olha. Gostaria... O cara de camisa rosa, não tem como, né? A frase dele é forte, para aí um pouquinho. Você, loira, que dançou muito comigo, entre em contato, por gentileza. Gostaria do meu coração de volta. Não, ganhou a mina. Ganhou, levou, um... levou, apaixonado. Levou. Obrigado, amigos, e mando um é burro pra mim. Mas bota burro, hein, Ronaldo? Boa tarde, Leandro Pretinho das 18. Ah, meu e-mail é Ronaldo Burro. Ronaldo Beribazo com Z. Beribazo. Um Z. Beribazu, Beribazo, um Z. Beribazu. Beribazu, Ronaldo Beribazu, tudo junto, é arroba gmail.com. É com U no final? Ah, só um pouquinho. É. Ah, é Beribazu. Tá. Ronaldo Beribazu com um Z. Só você, loira, manda um e-mail pro Ronaldo. Né? Você, adolescente, que não tem o que fazer agora em casa, não também mande. Manda. Manda e-mail também, pro Ronaldo Beribazu, arroba gmail.com. Manda, né? É, assim passamos nós. Um advogado entra no motel com a amante. Ai. Só que na saída tá a mulher dele com outro cara. Ah, para! E ele começa a gritar: ah, maldita, sem vergonha! Agora que eu te peguei! Te paguei em flagrante, sem vergonha! Só que ele tá com a amante do lado. Bam. E ele olha pra amante e diz: e eu trouxe testemunha! advogados. E aí, Davi? Mais uma pedindo ajuda. Opa, não é só o Ronaldo, também é a Isabela. A Isabela tem 16 anos. 16 aninhos. Estudo num colégio no centro de Criciúma. Só que uma coisa me ocorre desde o ano passado. O que, Isabela? Isabela de Criciúma. Perto do colégio trabalha um policial. Que eu acho lindo demais. Vai começar a chegar pedido de militar. Perto de casa tem um quartel. Ué, cara, porque as mulheres adoram farda. Os policiais também. Ela tem 16 anos. 16 anos. Fiz uma farda miniatura pro meu. Tá, mas aqui continua. O drama dela. Ela acha lindo demais o policial esse. E desde então, não tem um dia que eu não olhe pra ele. Acho ele tudo lindo, gostoso, enfim, tudo de bom. Só que, aí que vem o problema dela. Ele tem 25 anos de idade, quer dizer, é um velho. Que idade ele tem? 25 anos Mas de idade. Mas ela sabe. Ela deve ter conversado com ele já, né? Cara? Sim, e ela tem quantos? 16. É casado. Não, se é casado não é problema. O problema é 25 anos. E tem uma filhinha linda que eu já vi. Ô, Isabela, desencana, Isabela. E aí, sabe o que ela diz? Toda vez que ele me olha com aquela cara de safado, eu me derreto toda. Mas o que é isso, cara? Minha vontade é de levar ele pra minha casa. Ela tem 16 anos. Dá pra ver que ele também me quer. Mas não sei. Tenho medo, não sei o que fazer. Me ajudem. Então, ela tá pedindo conselhos. Eu acho que o primeiro conselho é o seguinte: Isabela, vai num juizado, no Ministério Público, e tenta baixar a idade de menor. Pra 10 anos, que aí tu vai estar tranquilo, entendeu? 16. Eu quero dizer. Pois é. Aí menor vai ser considerada 10. Isabela, vai se apaixonando pelo Justin Bieber, Isabela. Não, mas tu sabe que tem uma coisa que a gente tem que dizer pra Isabela. Se esse programa que nós estamos fazendo fosse feito, digamos, há 15 anos atrás... Certo, a gente poderia dizer: Isabela, pega o Brigadiano. Poderíamos dizer? Poderíamos, 15 anos atrás ninguém dava bola pra isso. No entanto, agora. Sim. Se o cara diz isso pra uma guria de 16 anos, Tu é casado, tu é acusado de incentivar pedofilia. E 15? Há 15 anos, é um pouco, ou há 20 anos, os médicos fumavam dentro do hospital, cara. É verdade. Entendeu? Então as coisas mudaram de uns tempos pra cá. Então, Isabela, afaste-se deste homem. E 15 não pode, Davi? 15? Não. Não? Também não. O que é, Alcemar? Por que tu quer saber? Ah, só uma coisa. Alcemar, Alcemar. E não adianta, e não adianta o cara dizer que foi com o consentimento dela, porque pela lei não tem o consentimento da não, menor. Não, não tem. Não, depois de 16 acho que tem. Depois sim, mas eu até 16. Eu acho que até 14. Ah, não, cara. Até 14 16. É estupro. Até 14 e 16 é sedução. É. Isso, mas aí se ela depõe e diz não, sedução. Foi entre 16 e 18. Foi consentido sedução. Aí tá liberado. Sedução. Tá. Sedução. Mas se bem que tem uma coisa, os juízes em cidades grandes e tal, normalmente eles não botam ninguém na cadeia por causa disso, com uma menina de 16, 17, talvez, 18 né? anos, porque eles veem a realidade das claro, coisas. Claro, elas estão né? ligeiras. Atenção pessoal, Maurício. Vai daí, Alcemar. Elas estão ligeiras. É comigo, acho. É contigo, bronca. Deixa que eu vou dar um jeito aqui. Deixa que eu edito. E aí, deixa que eu edito. Não, e aí o seguinte, aí o cara chega e diz assim, mas doutor, eu quero lhe mostrar aqui a moça. O que o senhor acha que eu devia fazer isso? O que o senhor faria? Olha, que o senhor faria? No meu lugar. O que o senhor faria no meu lugar? Vamos dar real aí, juiz. Olha dar ali, real. Olha o jeito que ela se veste. Quietíssimo. Dá um oi pra ele agora. É, mas tem a teoria que ela é comer um X inteiro, tá. Vai, todos nós nascemos originais e morremos cópias. Quem foi que disse isso, senhor? Mr. P. Foi o Jung. O Jung? Grande Jung. O Jung. É um atacante da. O Jong, né? Tá Jong. Ele fazia parte o daquela, Jong. Daquela gangue, o Ganga Jong. Passou a piora. O velho foi jovem. Quanto ao jovem, não se sabe se chegará à velhice. Esse foi o Estou Bem. Estou bem? Estou bem. Estou bem. Ele tá bem. Vamos morrer! Ainda assim, vivemos como se fôssemos viver para sempre. Vamos morrer! Tá, não, deu pra entender, deu pra entender. Ainda assim vivemos como se fôssemos viver para sempre. Tem muito viver, é inconsequente, aí, né? Tem muito viver, né? É meio complicado essa frase aqui. Quem é que falou essa semana? Renato Russo. Ah, essa é boa. Essa é boa. Do anônimo. E se não fosse assim, não teria sentido, tá bom? Tá bem. O dia 15 de março, Porto Alegre recebe o Pop Music Festival, que é o festival da Shakira. Vai ser no estacionamento da Fiergs e o Pop Music Festival vai ter um espaço cheio de mordomias para você assistir aos shows da Shakira, do Zig Marley, do Train, do Fatboy Slim, do Shima Roots. Diferenciado, o VIP Lounge vai oferecer drinks e gastronomia exclusiva para quem quiser curtir o Pop Music Festival em grande estilo. O público também vai ter estacionamento privativo e reservado, além de banheiros próprios para o espaço. A decoração do lounge também vai encantar o público. Lá estarão dispostos sofás, cadeiras e bar, além de acesso exclusivo à pista premium. Ingressos para o Pop Music Festival, para o VIP Lounge do Pop Music Festival, você pode garantir pelo telefone 51-3218-5636. Eu já decorei a trilha da chamada. Louca! Tá louca! Hey, house, mais from Brasil, do lado de cá. São todas as atrações do Pop Music. Já decorei. Então ligue lá, 3218. Home from Brasil. Home from Brasil. 3218-5636, ingressos para o VIP Lounge do Pop Music Festival. Festival que traz dia 15 de março Shakira, Train, Zig Marley, Fatboy Slim e Shima Roots a Porto Alegre. Já são 6h29. Sim, claro, a Shakira vem. São 6h29, tá na hora dos classificados do Pretinho. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Meu nome é Carla. Eu e meu marido estamos tentando realizar nosso grande sonho de morar no Nordeste. Por esse motivo, estamos vendendo nossos dois carros. Um Palio Fire, ano 2002, vermelho, duas portas, com vidros e travas elétricas e ar quente em excelente estado. O outro carro é um Gol Rally 2008, na cor prata, completíssimo, quatro portas, com ar, vidros e travas elétricas. Ele é flex, tem pneus novos, lindo mesmo, comprei zero e ainda tem cheiro de novo. Favor entrar em contato pelo e-mail carla.weber01, o Weber é com W, @gmail.com. Vamos faturar, querido? Mais uma oferta aqui dos classificados do Pretinho, Almir. Mais uma? Mais uma, daí rapaziada, é o seguinte, tô vendendo um aparelho completo de academia. Mas o primeiro já vendeu dois carros. Querido. Mas esse é um outro ouvinte, são dois ouvintes atendidos. Um produto só. O aparelho de completo de academia do nosso amigão aqui é da marca Tauros. Por apenas R$800. Essa marca é boa, Tauros. É marca de arma. Fico no aguardo. Esse é Tauros, com O no final. Ah, com O. É Lucas_7713. Lucas_7713, @hotmail.com. Aparelho completo de academia, Almir. De academia. Mas você quer morrer, de repente. Sei porque lá. Esporte mata, né? Esporte mata. Geralmente, a pessoa que pratica muito esporte acaba se matando. Geralmente? Geralmente. Ah, que porra. Morre do coração. Puxa. É, fulminante ataque. Quanto mais pratica esporte, mais detona o corpo. Tem certeza disso? Absoluta certeza. Já tu leu isso? Científico, é um negócio científico. Se é científico. Depois eu te trago. Se é científico, é tu que tá me dizendo? O Lelê me passou aqui essa informação. Ah, tá. Mais. Por e-mail. Com certeza. Gente, hoje em dia, a coisa mais importante qual é? Ai, conseguir. Tatuagem. Não, isso era uma da tarde, agora já mudou. Mas era uma, cara. Tatuagem era uma. É conseguir. Você quer dar cabo à sua vida, conseguir fazer isso com segurança. A Inova Almirante traz até você. Ai, ai, ai. Ai, ai. A forca. A primeira e única forca wireless. A forca sem fio. Inova Almirante trabalhando para a sua assistência. Qual é a vantagem, meu? A forca wireless é mais moderna que a forca natural. Não machuca, comum, né? O pescoço. E não machuca o pescoço. Claro. Uma bela vantagem, né? Não machuca o pescoço. O legal de quem vende artigos para suicidas é vender a longo prazo, né? Não pode vender. Não, cara. Não. Bem, não, esse é brincadeira de coisa, não, cara. Só vista. Compra. Só vista. Aqui, só vista. Pelo amor de Deus, cara. Não, cara. Só um pouquinho. Oi, meia. O estagiário está roubando nos joguinhos da rádio. @ Deve roubar em coisas mais sérias também. Atenção, você que recebe o aluguel dele.com.br. As carteiras aí na mesa, pessoal. Vamos cuidar aí. O óculos escuro do Maurício já ninguém acha mais. www. 28 para 7, já voltamos com o Pretinho. Fique por aí. Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta, 21 para 7. Tamo de volta com o Pretinho para sandálias Boa Onda, a revolução do conforto. O Big é preço baixo todo dia. E Damilher, a moda está nas ruas. Por falar em Damilher, o ouvinte de Jaraguá do Sul quer acessar agora o blog da Damilher e descobrir qual é o post que tem o selo premiado do Pretinho. Vai faturar um vale-compras de R$150. Não perde tempo. Quando você descobrir, mande a resposta para promo@atlantida.com.br. Acesse agora você de Jaraguá do Sul, o blog da Damilher, damilher.com.br, doutor Alceu. É data BAT, doutor Maurício! Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta bola nas costas. Mas que dele, o doutor Peter, doutor Maurício? Tá de férias ainda, né? Ainda, né? Vai curtir mais uma semaninha de férias, doutor Alceu. Puta que pariu. Exatamente, na Liga dos Campeões, doutor Cagê, que é a Libertadores dele. Sim, sim, como é que tá aí? Real Madrid, Lyon, como é que foi? O Chelsea tá ganhando do Copenhagen. Do Copenhagen. Copenhagen. Da Dinamarca. Da Dina, 2-0, pois, né? Chelsea. E o Lyon tá acabando, né? Acabou? É, FT é full time. Ah, full time. É full time, tempo cheio. Certo. Exatamente. O Lyon empatou. O Lyon. Lyon empatou com o Real Madrid em 1-1, doutor Cagê. Ele checou ali ainda a informação. É Lyon, é Lyon. Agora tem o jogo de volta no Bernabéu, pode dar 0-0, classifica o Real Madrid. Matei a volta aí, tem a volta, esse é o jogo de ida, né? A rodada mas de ida. Gastam dinheiro. E amanhã tem o melhor jogo dessa fase aí, que é Inter de Milão e Bayern de Munique. Amanhã é o primeiro jogo em Milão, jogo de ida. O senhor sabe muito, doutor Cajé. E hoje tem Libertadores de América, né, doutor? O Cruzeiro vai jogar, doutor Cajé. Que beleza, graças a Deus acabou a segunda-feira que não tem futebol agora. Todos os dias tem futebol, né, beleza? Tem Copa do Brasil, tem um monte de coisa. O Grêmio já tá na Colômbia. De... O Celso Rotti vai botar o Kavenag lá, doutor Davi. O Grêmio ou o Inter? O Grêmio tá na Colômbia. Ah, tá. E no Inter, o Celso Rotti vai escalar o Kavenag. Como é que vai falar pra ele, Betânia? Kavenag, é você que vai jogar hoje? Não. Não. Quando a gente... Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Vai, Kavenag! Exatamente, era isso, doutor Maurício. Tá bom, doutor. Olha, senhor, muito obrigado. Informação do careca do comercial. Opa, informação quente. E aí, careca? A informação vindo agora quente do careca do comercial. Vai. Um juiz do Rio de Janeiro decretou que o São Paulo entregue a taça das bolinhas em 24 horas pro Flamengo. Ah, vai entregar. Mas cara, agora, olha, agora um juiz do Rio de Janeiro vai dizer que não entregue a taça. O juiz de São Paulo mandou entregar, né? Não, do Rio. Ah, do Rio mandou entregar. São Paulo agora vai dizer pra ficar. São Paulo vai dizer não entregar. Eu botava os cavalos tudo na frente do Morumbi lá e não armava. Não vai sair taça nenhuma. A Independente lá. Não sai taça. Seguinte, vazou a taça de bolinha, né? Falando de futebol, tá, meu? Tem um e-mail aqui de Bremen, na Alemanha. Bremen. O cara tá fazendo TCC dele em Bremen. Na Alemanha, o Gabriel Russi. Terra do Werder Bremen. Olhem que fato mais impressionante. Ouvindo eu na frente de uma tela de 10 polegadas, assistindo uma péssima transmissão, vendo o Figueirense Joinville e o centésimo gol marcado pelo Fernandes. Fernandes, maior artilheiro, maior goleador da história do Figueirense, fez o centésimo gol no 3-1 contra o Joinville e colocou o Figueira na final do primeiro turno. Fernandes, ídolo máximo, a gente conheceu grande ele, figura, uma cara, simpatia, uma verdade. Um ídolo maior da história do Figueirense. Além de ser um baita jogador, né? Um baita jogador. Grande fera, né? E tá lá o Gabriel Russo dizendo que tava lá em Bremen, na Alemanha, vendo aquele gol sozinho, sentado na frente de uma tela de 10 polegadas, chorando e se emocionando. Momento, como é o futebol, né? Que momento. A milhares de quilômetros, sem família e namorado, o futebol... Isso é demais. Foi capaz de me causar essa emoção. Era o Caetano Veloso sozinho hoje caminhando e ele sozinho. Deixa eu aproveitar e arrepiar aquele gol sem do Fernandes, é de arrepiar o estádio todo batendo palma pro cara. Rapidamente aqui, abraço, só um Fernandes. Toque de utilidade pública aqui, um camarada nosso, a mulher dele teve o carro roubado hoje à tarde em Porto Alegre, é um CrossFox cinza, cheio de joaninha atrás, né? Botou aqueles adesivos de joaninha, um CrossFox cinza. A placa é IQB, I, Q de queijo, B de bola, 3667, IQB 3667, mais uma vítima aí da violência urbana. Esse CrossFox cinza foi roubado próximo a PUC, hoje 5 da tarde, placa IQB 3667. Se o ladrão estiver ouvindo, devolve aqui no morro, tá, e não chama a polícia. Tá cheio de joaninha atrás. E leva um kit da Atlântica. É que é nosso amigo, entendeu? Fica feio roubar nossos amigos. É isso aí. Isso rouba aí, de outras pessoas que a gente não conhece, pô. Fica feio roubar de qualquer pessoa. Vai daí, Everton! Aí o menininho vai com a menininha, a irmãzinha, os dois, visitar a vovó. Oh. Vovó, como é que as crianças nascem? Aí a vovó olha meio chique. Vem, a cegonha traz as criancinhas do bico, meus netinhos. Aí ele cochicha pra maninha. E aí, o que tu acha? Cantamos pra velho ou não? Dama real. Aí um casal descobre uma revista sadomasoquista escondida no quarto do filho. Que momento. Aí a mãe despreocupada pro pai. O que faremos com ele? Olha, pelo visto, bater não vai adiantar. E aí, Marcola? Depois de esperar uma hora pelo namorado... Que disse no celular, não, tô chegando. Tô indo, amor. Namorado tá sempre chegando, né? E a moça esperou e não aguentou mais, tirou o vestidinho lindo que ela tinha colocado. Botou uma roupa bem larga, aquela camisa branca que ela ganhou, a Love New York, assim, uma calça de moletom. Fez pipoca de micro-ondas, sentou na frente do sofá pra ver televisão. Logo depois chega o namorado. É sempre a mesma coisa, eu chego 2 horas atrasado e tudo ainda não tá pronto. Baby Caroline! Não, não é o meu, né? Ah, o teu não é Caroline. O meu não é Caroline. Caroline é nosso ouvinte que é viciado em, nossa, na gente, né? E ouvindo o programa do dia 22, que é hoje, às 13 horas. Percebi a empolgação de vocês quando o Mr. P leu a lista de mulheres mais atraentes para os homens, é isso? Sim, coisas que as mulheres fazem. Que é o óculos estilo secretária, a pelanquinha da parte interna da coxa. É, sutiã aparecendo. E o sutiã, sutiã aparecendo. Sardinhas na cara. E a rasteirinha, né? Ah, é. Bom, mas enfim. Rasteirinha eu não gosto. Tudo bem. Mas tu pensar só na rasteirinha, esquece não, Havaiana, que existe salto Havaiana, Havaiana. Só rasteirinha. Ela só de rasteirinha? É, pode ser. Não é só com a pelanquinha da coxa frouxa, assim, ó. O que diz o e-mail, Davi? Tá, enfim. Ela tá dizendo que daí ela resolveu fazer uma lista dos homens mais atraentes para as mulheres. Ah, então do que ela é mais atraente. Meu pedido. Não é dos homens mais atraentes, do que é mais atraente nos homens foi para as mulheres. Foi o pedido que eu fiz e foi massacrado por todos aqui. Foi um péssimo aqui. Pedido. Uma ideia minha meio imbecil, mas fazer o quê? É, aconteceu e deu certo. Mas acabou dando certo. É. Então pra ela disse... É, não sei por que eu pedi isso pra ele. Quais são os homens atraentes? Não é os homens mais atraentes, o que é mais atraente nos homens para as Vamos fazer o seguinte, conforme as duas primeiras nós paramos. Tá. Tem limite, né? Eu fui legal, mas tem limite. Então, vamos lá. Homem com barba rala. Não gostei. Prefere sem barba ou barbão? Barbão. Los Hermanos. Assim. O cara começa a ficar indignado porque ele não tem as características, entendeu? Ah, bobagem isso aí. Homem com terno. Homem com terno tem o seu valor. Olha aí, Neila. Falou quem entende de homem. Tem o seu valor. Homem com terno, barba terno, rala e terno. Um belo barba... terno, não vem com um terno de vendedor de enciclopédia. Tem muito terno maior, número maior, mal importante cortado. Importante é o corte, né, Neila? Muito importante o corte, porque tira a barriga o terno. Maravilhoso. E bota o ombro, né? Não sei se bota o ombro. Bota o ombro em você, se bota o ombro em você, o problema é seu. Não, deixa o cara com ombro, cara. Usa aqueles com ombreira, não tá na moda agora. É sacanagem. A mim não interessa essas piadas de duplo sentido. Nos anos 80 tava na moda. É, né, tava na moda. É. David Byrne, assim, Talking Heads. Ombreira. Tá por dentro, né? Hoje tá ainda tava. Tá, olha o Didi, a turma do Didi. Ai, Didi. Aí ela diz homem bolero, mas na verdade eu achei que fosse homem bolero. É boleiro, rapaz. Na verdade é boleiro. Ah, boleiro. Eu achei que fosse seu embolero. Que dança embolero. Mas é boleiro. É só pra matar os boleiristas. Boleiro, seja jogador de futebol, vôlei ou basquete. É piriguete a mulher, que a Miriam mandou e-mail. É, não tô entendendo. Se gosta de boleiro, é piriguete. Barba rala, terno e bolero. É, tá bolero. Bom. Tá bom. Homem que dance. E dance de verdade, como homem. Não aqueles que acham que sabem dançar e fazem suas respectivas namoradas ou mulheres passar vergonha. Não, que a gente, que eu saiba, o único que dança aqui entre nós é o Potter. Né? Não, vamos ouvir Potter, o resto da lista, porque vai ter e-mail de mulher xingando essa lista aí. É verdade. Vamos ver. Eu adoro as mulheres que se manifestem, né, cara? Vamos ver. Homem que nos faça rir, isso é verdade. Isso é verdade. Não, mas aí não entra. Nós não falamos em comportamento da mulher. A mulher olha pra tua cara e começa a rir, né? Mas aí que tá, cara. A mulher se preocupa com comportamento, coisas que o homem não se preocupa. O homem também se preocupa, mas são coisas diferentes. A lista eram de coisas que a mulher vê e gosta, não é de comportamento. Mas a mulher não funciona assim, velho. Tá, então vou fazer o seguinte, vamos parar de brincar, então. Não é, cara. Uma mulher leva em conta o que a pessoa é. Não, tô falando disso. O homem também. Para! Vai casar com uma... Tu não, Maurício? É. Pessoal, o Maurício não leva em conta o que a mulher tem por dentro. Claro, até ali tava bem na lista. Terno, barba, tudo bem. Eu vou ficar quieto. Mas essa aí de fazer rir tá fora. Tá, essa segue não... aí. Tá bom, essa não vale. Não, vale. Enfim, gostamos de homem com H maiúsculo, que não tenham vergonha de chegar na mulher pedindo para amigos o fazerem. Isso deve ter acontecido com ela. Eu tô... Que não deixam as mulheres sozinhas na festa e depois dos primeiros beijos. Mulher sozinha na festa. Depois dos primeiros beijos. Não é isso. Para irem correndo contar para os amiguinhos como foi a pegada. Puta, mas não é isso. Não é isso, mas a culpa é tua. Eu vou xingar essa menina. Pela primeira vez eu vou xingar alguém agora. Xinga Carol. Qual é o nome da menina? Carol, não é isso que nós estamos falando, Carol. Tu foi bem até duas ali, no máximo três. Não é isso, Carol. Tu gosta de homem baixo, homem alto, com de olhos azuis, com óculos, sem óculos, barba, disse, cabelo comprido, não, é roqueiro, boleiro, com roupa vale tal. Usa anel. É, vale isso aqui, ô Pia, assim, ó, se você, homem, prefere jogar videogame ao invés de ficar na companhia da sua namorada, sem problemas, desde que seja homem o suficiente para dizer mas isso para ela. Mas são as amarguradas, né, cara? Carol, pelo amor de Deus. Carol. O e-mail do que o Pia leu a uma era interessante, porque mostrava detalhes assim, que passam despercebidos, detalhes que a maioria das pessoas nota, mas ainda não conseguiu teorizar. Aí tá a genialidade. Não conseguiu. E tudo que é genial é aquilo que tem um impacto na tua vida, que tu pensa assim, cara, é exatamente isso. Eu não tinha o pensado cara nisso. Traduziu e eu não tinha pensado sim, nisso. Se foi o e-mail que o Pi leu a uma da tarde. Esse e-mail aqui é um e-mail bobo, ó. Um bobo, um e-mail superficial, bobo. Tentou fazer alguma coisa. Por favor, uma mulher que tenha noção. Loção. E que loção. E que traga detalhes dos homens. Detalhezinhos. Boa. Que nós homens não percebemos. Talvez por exemplo, o lobo da orelha. Não é comportamento. Mas eu ainda prefiro um e-mail que nos traga mais detalhes sobre as mulheres. É verdade. Coisas que deixam os homens atraídos. Eu tenho que concordar agora. Eu tenho que concordar. Eu fui pedir em nome do sexo oposto, né? Tendo, sendo democrático, não deveria. Tu superestimou a inteligência feminina, Pi. Isso nunca se faz. Eu aprendi há muitos anos. Talvez não adianta, cara. Não há uma receita, né, cara? A única receita que tem é o nosso amigo, o Anonymous. Olá! Aqui, Anonymous Gourmet, sempre com você. Voltei! Seu colega Davi tá aí do Café Davi, TV Com. Maravilhoso. Como é que tá, Davi? Tudo bom, meu? Tô bem. Olha, Davi, hoje uma das minhas receitas favoritas. E o alambico, como é que tá o alambico? O alambico eu vou ensinar pra ele essa daqui a uns 4 anos. Escuta só, hoje, ovelha escabelada. Você vai precisar de uma ovelha de uns 30, 40 quilos. Ovelha pesadinha, não pode ser muito pesada. Uns 30, 40, mas tá fortinha. Uma garrafa de vinho. Bota aí duas garrafas de vinho. E o que você vai fazer? Leva a ovelha pra um lugar mais discreto. Mais calmo, mais discreto, você e ovelha. Sirva o vinho, dê pra ela. Dê pra você também o vinho. E aí deixa rolar aquele clima. Na hora que começar a tonturinha, chegue de mansinho. Segure firme o bicho. E aí é o reloginho. E aí, Cissa, cadê o reloginho? Aí segura firme e começa a escabelar o bicho. É a ovelha escabelada do Anonymous. O alambico daqui a uns 4 anos. E eu vou ensinar essa receita pra ele. Muito bom, hein? Vou levar a ovelha pro alambico. Abraço pro Beto. Voltaremos. Abraço pro Beto do Box 32, que é o nosso Anonymous Gourmet lá de Santa Catarina. Ah, né? Verdade. O Box do Box 32 do Mercado Beto. Público. Do Mercado Público, demais. Um sapo fêmea tá em cima de uma caminhonete. Qual é o nome do filme? Tem um... Em cima do quê? Hamlet. Na caminhonete. Hannah Montana. Ah, o seu Marco, devia ter falado. Quase falei, cara. Essa agonia do Alcemar é demais, né? Quando a gente quase dito. Hannah Montana. Muito boa, né? Muito boa. Que atual, Léo que mandou aqui. Próxima. Não, só essa. Mais um. Esse negócio da agonia de querer falar e não falar é complicado. Uma vez eu tava no mercado. E aí eu tava no mercado e um amigo meu, você tava aí. Calma. Na sessão de laticínios, entendeu? E aí apagou a luz do mercado. E eu puxei assim, ó. Aquele grito pra largar. E na hora que eu fui largar, levantou a luz de novo. Eu fiquei com aquele grito preso um ano, mais ou menos. E soltou? Até que outro dia, em outro mercado, apagou a luz e eu dei o grito. Parou. Aí virou que fui eu. Mas liberei. Um ano guardando aquele grito. E ficou aqui, ó. Pra tá lá, ficou lá, era o grito. Na laringe. Ficou na laringe. Como é que era o grito? Era um grito. Era um grito pra largar mesmo. Quando apaga a luz, faz como? Apagou a luz ali. Apagou a luz e que tem? Tchê, mas grita de novo que eu tô te reconhecendo esse grito aí. Apaga a luz ali, Maurício. Apaga a luz, vamos ver. Olha só, tchê, mas tu é de qual família? Qual o sobrenome, senhor? Acima, deixa eu falar aqui do Empurrão Nova Skin, segunda edição, concurso de bandas que te dá um baita do empurrão pro sucesso. As inscrições são feitas no blog do Empurrão, no site da Atlântida, até o dia 11 de abril. A banda vencedora ganha 500 cópias de um CD com 3 faixas, toca na programação da Atlântida e abre o Atlântida Festival de 2012. Promoção válida para o Rio Grande do Sul. Patrocínio Nova Skin, o cervejão do Atlântida Festival. Consulte o regulamento no site, beba com moderação e a promoção é da Atlântida. Muito legal, hein, essa muito promoção. Muito legal. Aqui. Muita banda boa aí sem espaço para tocar. Dá tempo ainda, KG, de mais uma, Guinho? Dá tempo? Muito bem, então na época do Apartheid na África do Sul, nas escolas, os alunos brancos sentavam-se nas fileiras da frente e os negros nas fileiras de trás. Que horror. Depois da vitória de Mandela, um dos professores, branco, anuncia para sua classe: neste momento, alunos, estamos comemorando o fim do racismo no nosso país. A partir de hoje, não existem mais brancos nem pretos. Todo mundo é igual, todo mundo é verde. Aê! Cor da bandeira da África do Sul, né? Palmeiras! Portanto, gostaria de deixar bem claro que durante a minha aula, os verdes claros devem sentar na frente, enquanto os verdes escuros sentam nas fileiras. A seleção brasileira que foi jogar lá durante o Apartheid, não lembro qual era o jogador, era um jogador desses. Qual esporte? A seleção brasileira de futebol. Ah, a seleção. Foi jogar e o. Acho que era o Flávio Conceição. Eu não sei se era. Era a seleção. Tempos atrás. E aí os caras disseram: a gente tem que cuidar com o Apartheid aqui. Aí se levantou falando com a seleção: deixa que eu marco esse aí. Mas Cid, e aí, Cid Moreira? Boa noite. Como é que vai? Eu estou bem, vocês estão bem? Tudo certo. Tem algum esquema para hoje à noite? Fala com o Davi, o homem dos esquemas. Davi, tem algumas coisas para que a gente possa fazer hoje. A Jurema, né, que é a tua amiga? A Jurema, Joel, Jurema na estrada. Zuleika, todos com Z. Olga, todas essas. A Yara. A Yara, e faz a tempo que eu não falo com ela. Quanto ela está cobrando? Que isso, Cid? Ó, vou botar a tua trilha que tu já tá te passando aqui. Eu não estou me passando, você que é um babaca. Você é muito trouxa, parece que não faz essas coisas. Se você não faz, eu lhe levo. Eu não faço. Aí você vai ver o que é bom. Olha, com 6 pilas dá pra fazer muita coisa. 6 pilas? Altíssimo nível. Bordel do Pico. E se eu digo fantástico, elas reduzem pra 4. Esses dias peguei uma que cobrou 3, foi só eu dizer boa noite. 3 pilas. Dá uma nota de 5 e ganha 2 de troco. Ah, ainda você sabe. Comer, sim, ainda dá pra comer uma como é que é? Um pão mais com esfirra. Um pão com manteiga e um ovo. O Mr. P já encheu o saco com esta história, deixa ele lá. O ouvinte falou que o Piccolo vai num bordel, leva a mulher pra comer de graça. Não, tchê. E depois sou eu o bagaceiro. Posso ir embora? Só. É muito pão duro, cara. Vamos para o Salmo. Vamos, Cid. Rodrigo Medeiros de Viamão é que mandou. Diz assim: tananananananã. Rock, rock, rock. Tananananananã. Rock. Hu, cof, cof, cof. Não. Que isso? Não. Que música é essa, mano? Eu dei um beijo nela e chamei pra passear. A gente fomos no shopping, pra onde a gente lanchar. Comi uns bichos estranhos com um tal de gergelim. Até que tava gostoso, mas eu prefiro a Pim. 7 da noite, Cid Moreira. Até aqui o Pretinho Básico nos oferecimento de sandálias Boa Onda, a revolução do conforto, o Big é preço baixo todo dia e Tamilera Moda está nas ruas. Ficaremos por aqui amanhã, 1 da tarde, tem de novo. Vem aí o Discorama pela internet. Discorama hoje começa com Beatles. Olha, coisa boa. E vem a Voz do Brasil pra quem ouve no rádio regular. Amanhã, 1 da tarde, então já falei tudo isso, né, Pianges? Então tá, então tchau. Até amanhã. Boa noite.